que o Senhor está dizendo. Tente procurar entender além da palavra. Ele não falou só para aquele homem. A mensagem dele se atualiza hoje. Nós, eu e você, somos os destinatários da palavra. Levanta-te. Levanta-te. Levanta-te do desânimo. Levanta-te desta dor. Levanta-te da depressão. Levanta-te desta angústia. Levanta-te desta prostração. Pega a tua cama e vai. Pega a tua cama e vai. O que está me fazendo refém nesta cama? Peço a tua graça. O que está me aprisionando nesta cama? Que faz de mim um paralítico impossibilitado de caminhar. Tua vida parou? Então é um paralítico. É uma paralisia. A vida profissional, a vida afetiva, emocional, a vida espiritual. Essa é uma paralisia. Talvez a pior das paralisias. E o Senhor está hoje dizendo: vai. Vai. Levanta-te, filho, coragem. Ora, olha as palavras que ele disse ao homem. Primeiro, coragem, filho. Coragem, filha. É uma palavra de ternura. É uma palavra de amor. Ele chama de filho, de filha. Coragem, filho. Você é meu filho, você é minha filha. Coragem. Os teus pecados estão perdoados. A segunda palavra que ele diz ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Portanto, são duas palavras fortíssimas, dirigidas a ele, cujo nome não aparece, e já sabemos interpretar que quando se omite o nome é para que coloquemos o nosso. Coragem, filho. Coragem, filha. Teus pecados estão perdoados. Não se culpe, não se flagele, não fique paralisado. Vai, levanta-te, vai. Passemos o dia com estas palavras das nossas meditações, nas nossas orações. Tomemos esta palavra em nossa vida. Com certeza, muito nos ajudará. Eu volto já. Volte comigo. Chegou a hora de economizar de verdade com a Bote Promo do Boticário. São mais de 300 produtos com até 50% de desconto. Compre sua fragrância favorita, sua make especial e seu produto de cuidado pagando bem menos. Mas corre, é só até 21 de julho. Vá até uma loja, encontre um revendedor, chame no WhatsApp do Bote ou compre pelo site. Grande Serra!

Filha de Deus, que a paz de Jesus esteja com você. Bom dia, padre, tudo bem? Na graça do Senhor Deus, como está sua você? Bênção. O coração apertado, padre. Você fala de que parte do Brasil? De Curitiba. Curitiba, diga lá, filha de Deus, o que está acontecendo? Padre, eu tenho um filho de 20 anos, que ele faz uso de maconha tem 5 anos, que eu descobri. E assim, cada dia que passa tá pior, ele não aceita, ele acha que é uma coisa que é pro bem dele, que acalma ele, que ele só vê coisas boas nisso. E a gente sabe que não é assim, né? Que é só uma porta que tá abrindo para as outras coisas. Certo. E ele fica agressivo, ele briga com o pai, ele acha que o pai tem culpa de tudo, porque a gente veio do interior pra cá, pra poder ter uma vida um pouquinho melhor, né? Porque era lá complicado. E ele culpa o pai demais de tudo, sabe? Porque o pai trabalhava muito pra gente ter alguma coisa hoje. E briga, sabe? Tem vezes que é agressivo comigo, ele quer ser, só que tipo assim, eu não ponho, sabe? Eu falo comigo, não. Você me respeita, eu sou sua mãe, eu te carreguei 9 meses, eu fiz tudo por você. Então você me respeita. Se precisar te pegar de chinelo, de cinta, eu pego. Daí ele baixa, sabe? Mas é uns amigos, padre, que se juntar tudo não dá um, sabe? Ninguém colabora, sabe? Sim, a gente dá conselho, a gente conversa aberto com ele, sabe? Mas ele não entende. Ele fala assim, vocês acham que é tudo o ruim, não é assim, é uma coisa que é boa, é um negócio natural, que me ajuda, que isso e aquilo, sabe? O duro que, infelizmente, é a tua palavra e tá uma mídia que tá falando esse argumento dele. Você percebe que nas redes sociais há pessoas que defendem o uso e estimulam, de certa forma, o uso. Aí fica mais complicado. Quantos anos ele tem? 20. Ele trabalha? Trabalha. Graças a Deus ele é bem trabalhador, sabe? Ele começou a trabalhar com 15 anos, trabalhou no mercado, depois veio embora pra cá. Com 15 anos eu mandei, quando eu descobri, eu mandei ele lá pro norte do Paraná. E ele ficou morando lá 2 anos. Só que ele começou a beber, e daí eu não queria dar esse trabalho pra minha mãe, sabe? Claro. Porque eu acho que não é justo pra ela. Ela já cuidou da gente. Claro. E daí trouxe ele de volta. Aí aqui ele voltou com todas as amizades. Todas. Aí começou, e eu em cima falando, pai fala. Daí ele não aceita, daí ele entrou numa empresa já e já começou a trabalhar. Tem mais de 3 anos que ele trabalha nessa empresa. Certo. Bom, filha, eu acolho mesmo. Ai, você tem que continuar com esta firmeza, porque parece-me que dentro da casa você que é a pessoa que mantém o esteio e o ponto de referência e de respeito, e mantenha, porque não pode perder. Não. Mantenha o diálogo aberto, porque ele ainda trabalha, eu quero dizer, ele ainda não, ele vai continuar trabalhando. Quer dizer, ele está trabalhando, ele está em casa, é importante que ele continue em casa, e porque ele vai se dar conta. Estas amizades influenciam muito, é verdade? Muito. Vamos pedir a Deus que ele consiga enxergar. A pior coisa é quando a pessoa está focada, obstinada. Mas vamos pedir a Deus e ao Divino Espírito Santo que abra o pensamento dele. Porque todas as novenas, padre, que eu faço tudo pra ele, sabe? Eu falo pra ele, falo, eu vou na igreja, meu filho, eu peço por você, tudo por você. Eu tenho uma outra criança, sabe? De 5 anos. Eu falo pra ele, ela não me dá tanto trabalho quanto você, que tem 20 anos. Filha. Ai, mãe, você acha que tudo ruim, mas não é, padre. É uma coisa ruim que vai abrir pra outras coisas. Eu conheço, eu sei, entendi, conheço. Sim. Eu tenho amizade com pessoas que começaram com isso e foi só subindo e decaiu. E eu lhe digo que as suas orações não são em vão. Deus as escuta, as acolhe. Eu creio. E Nossa Senhora é uma mãe rezando por uma mãe. Peça muito a ela para que te dê discernimento e que ele tenha uma mudança de atitude. Vou levar no altar do Senhor. Repita comigo, Jesus das Santas Chagas. Jesus das Santas Chagas. Livrai o meu filho. Livrai o meu filho. Das drogas. Jesus das Santas Chagas. Jesus das Santas Chagas. Livrai o meu filho. livrai o meu filho. Como livraste hoje? Como livraste hoje? Aquele homem paralítico. Aquele homem paralítico. Da cama. Da cama. Que a palavra do evangelho. Que a palavra do evangelho. Toque o meu filho. Toque o meu filho. Que ele se levante. Que ele se levante. Deste vício. Desse vício. Amém. Amém. Que Deus abençoe, filha de Deus de Curitiba. Aqui é Rádio Evangelizar AM FM, Clube FM, TV Evangelizar, Canal 16 Net 13, Dom José Antônio Peruso, nosso arcebispo. Escute esse testemunho, por favor. Eu sou a Edivanete, daqui de Sobral, do Ceará. Estive nas 24 horas, Opa. Fui pagar minha promessa, eu com a minha irmã. Foi maravilhoso, Jesus das Santas Chagas providenciou tudo. Eu estava com pouco dinheiro, mas eu queria muito ir e ele me ajudou. Ganhei numa rifa, numa quadrilha que eu fui, né? Participei de um sorteio e foi sorteada com a bike. E eu prometi a Jesus das Santas Chagas que eu ia pagar minha promessa e levar uma boa contribuição. E ele ainda me ajudou, como eu estava com pouco dinheiro, ele me ajudou meu para Deus. Que a minha contribuição fosse mais. E eu fiquei muito grata de ter realizado meu sonho. Assisti a missa bem de pertinho, viu, senhor? Foi maravilhoso às 24 horas. Que fiquei bom. Até o encerramento, eu e minha irmã. Muito obrigada, essa obra é maravilhosa, viu? E eu tenho certeza que o senhor alcançará a terra prometida. E eu ainda vou estar aí para inaugurar, se Deus quiser. Amém, um querida. Abraço. Eu vou pro intervalo e volto comentando. Obrigado, Edivanete. Eu volto já. Amiga, era pra você ter chegado às 9 e já são quase 11 horas. Aconteceu alguma coisa no trânsito? Nada. Meu pai se perdeu de novo. Não conseguiu ler a placa a tempo de virar. Tá dirigindo quase em cima do volante. A vista tá muito fraca. Eu também tava assim, mas tomei o Vision X e estou me sentindo muito melhor. Preciso do Vision X pra ele. Qual o telefone? Anota aí, 0800-721-8539. Pera que eu já tô ligando. 0800-721-8539. Você também força os olhos o tempo todo para conseguir enxergar? Vision X 0800-721-8539. 60% de desconto e uma linda medalha de presente. 0800-721-8539. 0800-721-8539. X. Seus sonhos foram por água abaixo. Usou produtos que prometeram muito, mas na balança tá tudo igual. Então agora faça a escolha certa. Levanta a cabeça e usa o melhor do Brasil. Premiado 4 vezes. ActiNutri. Esse emagrece. Eu tomei o ActiNutri lá em 2015. Emagreci bastante. Eu saí do 46, passei a vestir 36. Ele é muito bom mesmo, eu recomendo. Hoje, com 60% de desconto e ganha o firmador da pele. 0800-726-9007. 0800-726-9007. Sabe aquela dor danada nos ombros e dor no joelho? Para subir um degrau, entrar e sair de um carro, para sentar e levantar. Se você não cuida dessas dores que acontece, vai perdendo a proteção e começa a arranhar um osso no outro. É muito sofrimento. Colágeno tipo 2 da Sotarelli, o original. Uma cápsula ao dia lubrifica as articulações enrijecidas e regenera a cartilagem desgastada. E quando a dor é invisível, estresse, ansiedade, nervosismo, magnésio triplação Sotarelli, potência máxima em cada cápsula. Aproveita, hoje tem Trio do Bem com desconto especial pelo aniversário da Sotarelli. Ligue agora 0800-603-5363 e é o WhatsApp 0800-603-5363. Eu tinha uma vista que já tinha dado derrame umas 3, 4 vezes e eu não enxergava nada com ela. Hoje eu tô enxergando bem, dirijo normal, ando de moto, é uma beleza. Vision X! 60% de desconto e uma linda medalha de presente. 0800-721-8539. 0800-721-8539. Estamos apresentando Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Toca-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz. Filhos queridos, nós vamos ouvir de novo a Edivanete. Eu gostei demais. Mas antes, eu queria dizer que tem muita gente participando e estão mandando, inclusive, interagindo, mandando Correio Elegante, que faz parte do Arraiado Seu Vigário amanhã. Edilson, seu amor faz valer a pena cada batida do meu coração. Te amo até a eternidade. De sua Ingrid. Meu Daniel, já somos mais de 25 anos de relacionamento. Abençoado por Deus. Te amo a cada dia. Depois tem, oi meu amor Wilson, aqui já está bom, agora que você chegou fica melhor, amor caipira. E ali por diante, você vai também poder fazer isso durante o Arraiado Seu Vigário amanhã, passando um correio elegante, como a gente faz nas festas juninas, mandando o seu recadinho de amor para a pessoa amada. Você está ali, ó, o Arraiado Seu Vigário no Instagram. Padre Manzotti, não é isso? No Instagram, Padre Manzotti, hashtag Arraiá Manzotti. Você está vendo na tela, já está ali no Instagram. Mande o seu recadinho, mande agora o seu recadinho. A sua declaração de amor amanhã, pode ser que nós coloquemos. A Edivanete, ela chamou muita atenção, por quê? Porque você viu como ela fez um propósito, foi numa festa, não tinha dinheiro, ganhou uma bicicleta e reverteu a bicicleta em doação. Perceba o que é o grau da gratidão e da seriedade da fé. Escuta de novo, por favor. Eu sou a Edivanete, daqui de Sobral, do Ceará. Um abraço, Sobral. Estive nas 24 horas, certo. Fui pagar minha promessa, eu com a minha irmã. Sim. Foi maravilhoso, Jesus das Santas Chagas providenciou tudo. Eu estava com pouco dinheiro, mas eu queria muito ir e ele me ajudou. Ganhei numa rifa, numa quadrilha que eu fui, né? Olha, participei aí de um sorteio e foi sorteada com a bike. E eu prometi a Jesus das Santas Chagas que eu ia pagar minha promessa e levar uma boa contribuição. E ele ainda me ajudou, como eu estava com pouco dinheiro. Olha, ele aí me ajudou para que a minha contribuição fosse mais. Gratidão. E eu no fiquei coração. Muito grata de ter realizado meu sonho. Assisti a missa que bom, bem de filha. Pertinho, viu, senhor? Que foi bom. Maravilhoso, às 24 horas. Fiquei até o encerramento, eu e minha irmã. Isso. Muito obrigada. Escute agora. É maravilhosa, viu? E eu tenho certeza que o senhor alcançará a terra prometida. É isso. E eu ainda vou estar aí para inaugurar, se Deus seja quiser. Seja bem-vinda. Um grande abraço. Que lindo, toca o sino, sacristão. Louvado seja Deus, Edivanete de Sobral. TV Evangelizar, canal aberto, 41.1, Rádio Jangadeira FM, Ciro Tomás, Rádio Educadora do Nordeste FM, Lucas do Nascimento, Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, da Diocese de Sobral. Bíblia aberta, cartilha de oração. Salmo 77. Ontem foi fortíssimo, eu acho que deve ter chego muita partilha. Vai lá, hoje nós continuamos a partir do versículo 12. Ontem foi a primeira parte, 77 de 1 a 11, a 12 na verdade. Hoje damos continuidade. Versículo 12. Ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos. Recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Pensarei em tudo que tens feito. Meditarei em todos os teus atos poderosos. Ó Deus, tudo o que fazes é santo. Não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é poderoso. Versículo 15, escute. Escute e guarde no fundo da tua alma. Tu és o Deus que faz milagres. Tu és o Deus que faz milagres. Qual é o milagre que você quer pedir que Deus faça na tua vida agora? Qual o milagre? O nosso Deus é um Deus de milagres. Peça, Senhor, faça um milagre. Tire essa doença de mim. Tire essa doença desta criança. Tire este câncer, estas células cancerígenas. Jesus, tira estes cistos. Cure este ovário policístico. Deus de milagres, liberte desta depressão. Deus de milagres, tire esta pessoa das drogas, da maconha. Deus de milagres, tire esta pessoa do alcoolismo. Deus de milagres. Este é o versículo 15. Tu és, ó Deus, que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Pela tua força salvaste o teu povo e os descendentes de Jacó e de José. Ó Deus, quando as águas te viram, ficaram com medo, as águas profundas do mar tremeram, as nuvens derramaram chuva, houve trovoada nas alturas e relâmpagos riscaram o céu em todas as direções. O estrondo dos teus trovões se espalhou por toda parte. Os relâmpagos iluminaram o mundo inteiro e a terra foi sacudida e tremeu. Tu andaste pelo meio do mar. Lembra do mar vermelho que se abriu? Abriste o caminho no oceano mais profundo. Mas ninguém viu as marcas dos teus pés. Como um pastor dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés e Arão. Retoma comigo. Tu andaste pelo meio do mar. O mar se abriu e o povo passou a pé enxuto. Porque tu és um Deus de milagres. E o Salmo quer reforçar exatamente isso. Tu és um Deus de milagres. As águas estremeceram. As nuvens derramaram chuvas. Tu és um Deus de milagres. Moisés conduziu o seu povo. Tu és um Deus de milagres. Eu repito a pergunta e o questionamento. Qual o milagre que você quer pedir, Jesus? Faça na minha vida hoje. Faça na minha vida agora. Não porque eu mereço, porque sois um Deus de milagres. Eu vou pro intervalo, eu volto já. Volte comigo. É Grande Serra.

salva-me, Senhor. Pela tua força, liberta-me, Senhor. Faça esse milagre na minha vida. Canta a igreja uma nova canção e recebe do Espírito uma nova unção. Os milagres vão surgir. Acredite nisso. Espere, confie, não desanime. Siga em frente. Este salmo é uma resposta poderosa às minhas e às suas aflições. Escute, os milagres vão surgir pelo nome de Jesus. O cego enxergar. Vai cantando comigo, você sabe. Canta este hino de intercessão pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Mais um pouco, sacristão, porque é um salmo de intercessão. O leproso vai sarar pelo nome de Jesus. Todo sangue estancar a dor. O sangue aqui é dor na alma, é depressão. Pelo nome de Jesus, vai louvar. Pelo nome de Jesus. Esta foi a leitura orante da segunda parte do Salmo 77, segunda parte, no dia de hoje. Amém. Você sabe que fica no YouTube. Inclusive, muita gente segue no YouTube, mas que tal se inscrever? Primeiro gostaria, se você pudesse lá, dar um joinha. Eu dei um joinha lá, nós estamos com 6,4 mil joinhas. Se você aumentar, qual é a vantagem? A vantagem é que o YouTube entende que é algo, um material interessante. E ele vai distribuindo para mais pessoas. É assim que funciona. Então dá um joinha. Inscreva-se no YouTube, Padre Manzotti. Você sabe que no YouTube nós temos toda uma programação para você. Quando você acorda, oração da manhã, evangelho do dia. Depois nós temos experiência de Deus. Segue depois o terço Jesus das Santas Chagas, a leitura orante. Olha quanta coisa. Tudo isso para você. E esse terço das Santas Chagas diário. E ainda sem falar no material extra que nós temos agora, a missa diária. Missa diária no YouTube. E nós temos também o podcast que ficou lá e o Fé em Debate com os mandamentos de Deus. Tem muita coisa que você não entende? Vai lá, escute. Andando de esteira, andando de bike. Vai escutando. YouTube Padre Manzotti. Maria. Que a paz de Jesus esteja com você. Amém, Padre. Sua bênção. Deus abençoe, Maria. Você fala de onde? Eu falo de Presidente Venceslau, estado de São interior de São Paulo. Meu abraço, Presidente Venceslau, interior de São Paulo. Como é que você me escuta? Eu escuto pelo aplicativo, né, da Rádio Evangelizar, pela TV também. Tá bom. Diga lá, filha. Então, Padre, hoje está fazendo 25 dias que a minha mãezinha faleceu. Meus sentimentos pela perda da mãe. Obrigada. E eu encontrei ela morta, sabe? Ela morava, ela ia fazer 3 meses que estava comigo. Ah. Vou resumir, sabe? 3 meses que ela estava comigo, que ela tinha enfisema pulmonar. Tá. E estava fazendo tratamento, tudo tal, e tava inchando demais, né? Aí um fim de semana, um domingo, ela foi dormir, né? E quando foi umas de madrugada, eu acho que ela deve ter me chamado, Padre, e eu não ouvi. Aí quando eu levantei, que eu fui no quarto, ela tava caída no chão. Entendi. Tava morta, sabe? Entendi. E eu fico me culpando, Padre, por isso, sabe? Eu entendo, entendo e acolho esse seu sentimento. Sim. Primeiro, vamos por partes. O nome dela para que seja uma missa celebrada. Noêmia Rodrigues. Noêmia Rodrigues. Da Da Silva. Da Silva. O segundo ponto. Você, na vida, de modo geral, você se deu bem com a sua mãe? Sim, padre, ela é o amor da minha vida. Certo. Segundo, você sempre esteve presente na vida dela? Sempre, padre, sempre. Nos últimos 3 meses, você acabou trazendo ela para dentro da sua casa? Sim, ela estava comigo. Então perceba, só quero que você perceba que tudo na tua vida em relação à tua mãe foi ato de amor. Foi. Então, é isso que deve te confortar. Não fique se culpando se no último dia ela chamou ou não chamou, a forma que morreu. Isso não vai te ajudar em nada, porque você vai estar se cobrando de algo que não é teu. A vida tem certas coisas que a gente não entende, não compreende, que gostaríamos que fosse diferente e não é. Não faça isso com você, filha. Tua mãe não vai ficar feliz com isso. Uhum. Era uma pessoa muito católica, padre, muito católica. Sim. Rezava o terço todos os dias, tardezinha. Então, você sabe onde provavelmente a Noêmia está? Junto de Deus. Sim, ela era muito boa. Então, pessoa de coração enorme. Não carrega isso com você, filha. Não vai te ajudar, você me entendeu? Sim. Diga isso, Senhor. Senhor, eu não vou alimentar esse sentimento de culpa. Eu agi com amor sempre com a minha mãe. Mãe querida, você sabe disso. Eu te amo. Até breve, minha mãe. Entendeu, filha? E toda vez que você ficar remoendo isso, vou dizer, deixando isso te corroer, não faça. Lembra de mim e foge o pensamento. Se você estiver numa sala ou estiver no quarto com as coisas dela, ou se tiver... Tudo lembra, padre, tudo. Sai do lugar, mude o pensamento, não deixe isso te corroer. Você promete? Prometo, padre. Deus abençoe, Maria. Deus abençoe. Lá de Presidente Venceslau, São Paulo. Bom, eu volto comentando, volte comigo. Alô, Araripina! O guardião Oxóssi e a cartomante Delamare de Iemanjá vão atender dia 12 de julho no Hotel Boulevard, na Rua Pio 12, número 215. Marque a sua consulta 75991462008. Guardião Oxóssi, vá com fé que esse tem axé. Todo mundo tem um sonho pra realizar. Todo sonho é possível de se conquistar. E pra isso, mais que sorte, conte com a Credit Shop. Acredite, a Credit Shop realiza com você. Realize tudo que quiser. Conte com a Credit Shop pro que der e vier. O que você reflete para o mundo? Quais valores escrevem sua história? Com transparência, compromisso e toda força nordestina, nasceu há 40 anos a Casas Bandeirantes, se tornando hoje referência nacional na fabricação e manipulação de vidros para móveis, eletrodomésticos, arquitetura e construção civil. Uma marca certificada internacionalmente e com o maior parque industrial do Norte e Nordeste. Nossa história reflete inovação e escreve o futuro. Casas Bandeirantes. Há 40 anos, a casa do vidro. CECAP Veste 2024.2. Pronto para iniciar sua jornada universitária? Então participe do CECAP Veste 2024.2. No CECAP Veste, você concorre a bolsas de até 100% para as melhores notas e dos sorteios de um iPhone 15 e de 2 smartphones. Quer saber como participar? Acesse o site faculdadesecap.edu.br. e faça sua inscrição. Prova em Bodocó, na escola Arthur Barros. Seu próximo passo é ser SECAP. Popular Farma. Aqui você encontra os melhores preços em medicamentos, suplementos, produtos infantis, dermatológicos e tudo que você precisa para cuidar da sua saúde e da sua família. Procurando preço baixo? Na Popular Farma tem produtos a partir de 39 centavos e com promoções exclusivas toda semana. Visite-nos e confira. Rua Vereador José Santiago Bringel, 54, Centro Araripina. Delivery WhatsApp 87981651371. Aceitando todos os cartões, Pix e mais desconto à vista. Drogaria Popular Farma. Nosso compromisso é com sua saúde. Grande Serra! Imagine que enquanto famílias deixam de se falar por milhões de motivos, o CNA forma uma geração de jovens pronta para dialogar com o mundo. Imagine que a cada porta que se fecha, o CNA abre milhões de outras com certificados internacionais. Enquanto o mundo faz você desconfiar das suas possibilidades, você não precisa imaginar. No CNA, você pode acreditar. Vem com a gente, matricule-se já. CNA, inglês definitivo, em Araripina, Rua Vereador José Arnold Campos, 358. WhatsApp 879-9185-8459. Dom Juarez, aniversário, del Horto Seco da Diocese de Caratinga, Minas Gerais. Hoje aniversário da Rádio Cidade FM, Santa Gertrudes, São Paulo, Flor do Campo FM, Novo Oriente, Oriente, Ceará. Gente, hoje à tarde eu espero você para a missa, eu estarei presidindo. A missa às 16 horas, 4 horas da tarde e às 5h45, duas missas à tarde, antes do Santíssimo Sacramento, às 16 horas e às 17h45. Filhos queridos, povo amado, nunca é demais lembrar que nós estamos amanhã com o Arraiado Seu Vigário. Você está disposto a passar comigo um tempo? Eu dizia aqui que não vai ser fácil para todo mundo, nem para mim. Uma vez que não faz nem 30 dias da minha cirurgia, mas da segunda cirurgia. Mas vou estar lá, firme, no Arraiado Seu Vigário, a partir das 19 horas. E eu espero por você. Claro, o objetivo maior é celebrar o Sagrado Coração de Jesus, celebrar São Pedro, São João, Santo Antônio, celebrar a vida, as esperanças, muita oração, mas também um mote. E o mote é instalar novos canais nas cidades que foi concedido outorga. Por exemplo, uma das cidades, amanhã eu vou explicar um monte de cidades, mas uma delas, Rio de Janeiro, uma grande conquista. Agora faltam as torres. Segundo ponto, você vê imagens agora, substituir as que os vendavais derrubaram, terminar o processo de digitalização e também tivemos, vou contar um fato, uma delas que foi queimada e precisamos trocar por inteiro. Por favor, comece a fazer sua doação já. Pix pelo CNPJ 0763-4465 000143, pelo QR Code com o seu celular aberto. Me ajuda? Por favor, conto com a sua colaboração. Lembrando que o primeiro Evangelizar é Preciso João Pessoa já está marcado, dia 26 de julho, a partir das 27 de julho. Marque João Pessoa, as camisetas estão à disposição, você pode adquirir. Minha saudação, primeiro Evangelizar é Preciso João Pessoa. Quero lembrar ainda, o pessoal perguntando, padre, tem vagas para a peregrinação de outubro? Ei, toca a corneta, sacristão, bem forte. É possível, últimas vagas, Holanda, Bélgica e Alemanha. Anote o número, enquanto você vai me ouvindo, 419-8753-3300, 419-8753-3300, Amsterdã, Bruges, Bruxelas, Colônia, Schoenstatt, Frankfurt e outros lugares. Ainda últimas vagas. Novena, São Bento. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Ó glorioso São Bento, que sempre se mostrou compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade. Que se afastem todas as desgraças, corporais, temporais, espirituais, especialmente o pecado. Alcançai, São Bento, de Deus, esta graça que tanto preciso. Conversa com Jesus. Peça para São Bento. São Bento, dai-nos a graça de, ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, ó glorioso patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Bento, livrai-nos do mal. São Bento, livrai-nos da inveja. São Bento, livrai-nos do medo. São Bento, livrai-nos do pecado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai aqueles que mais precisam. Abençoai, Senhor, aqueles que confiam e esperam. Abençoai os que estão nas UTIs, nas enfermarias. E hoje, aqueles que precisam escutar a palavra, levanta-te, toma tua cama e vai. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Esta música você escuta no Spotify, Meu Deus, Eu Creio. As imagens do livro Alma Ferida, Alma Curada, que você encontra em todas as livrarias do Brasil. Está dentro do tema Alma Ferida, Alma Curada. Evangelizar é preciso.

primeiro andar. Ambiente aconchegante e agradável, todo pensado em você. Pizzaria Ouro Branco. Disque entrega 87 99206-6525 ou 99669-5428. Peça também pelo Quero Delivery ou chame no Instagram, arroba Ouro Branco Araripina, Avenida Florentino Alves Batista. Os melhores medicamentos naturais você encontra na farmácia de manipulação Arari Fórmulas. Medicamentos para emagrecimento, colesterol alto, varizes, mau funcionamento do fígado, intestino preso, ganho de massa muscular, tratamento da pele e dos cabelos. A linha de produtos Arari Fórmulas atende a diferentes especialidades médicas. Se você procura qualidade de vida, conheça hoje mesmo os melhores medicamentos naturais do país. Farmácia de Manipulação Arari Fórmulas, em Ouricuri, na rua Ideobrando Coelho, 111, em frente ao Mãe Coruja, e em Araripina, na rua José Barreto de Alencar, 176. Ou visite a nossa loja virtual arariformulas.com.br. Grande Serra FM. O câncer é uma doença devastadora que não escolhe cor, raça, credo e nem condição social. O Hospital de Câncer do Sertão é um sonho aguardado por muitos e que agora ganha um capítulo extremamente importante. É uma obra que ficará para a história e poderá mudar o destino de muitos pacientes acometidos pela doença. Agora chegou a sua vez. Faça sua doação em dinheiro através do Pix. A chave é o CNPJ 10-739-225-1000 ao contrário, 18. Em nome do Instituto Social das Medianeiras da Paz, ou sua doação em material de construção entregue no local da obra, na BR-316, antiga pousada do Araripe. Faça sua doação. Convide amigos, família, para fazer parte desta corrente do bem. Hospital de Câncer do Sertão. Vamos avançar nessa luta. É Grande Serra! Limpa essa sujeira com Lipol. A veja desinfeta pra ficar legal. Tudo bem limpinho, lavado com carinho. Se for com igual, a sujeira passa mal. Água sanitária tem que ser igual. Se for com igual, a sujeira passa mal. Água sanitária tem que ser igual. Se for com igual, a sujeira passa mal. Água sanitária tem que ser igual. Atenção lojistas e empresários de Araripina e região. Agora você também pode se juntar a mais de 1,5 milhão de lojistas em todo o país que passaram a vender mais com a Stone, uma das maiores empresas de tecnologia financeira do Brasil. A única com escritório na região perto de você há mais de 5 anos. Além da maquininha para aceitar as principais bandeiras, vouchers e você não perde nenhuma venda. É o seu negócio no modo Stone, que ainda conta com conta empresa, cartão corporativo e mais um conjunto de soluções para otimizar a gestão e facilitar o seu dia a dia. Então bota pra girar. Fale com o representante pelo 879-9152-2247 ou faça uma visita na rua João Jacó de Souza 348 e vem ser Stone. É Grande Serra! Preste muita atenção e aumente bem o volume para ouvir os sons do criar. Esse é o som do TA. Aqui, a madeira sendo esculpida. Agora o som das mãos no barro. Do metal sendo trabalhado. Esse é o artesanato que toca a gente. 24ª FENEARTE, de 3 a 14 de julho, no Centro de Convenções. Governo de Pernambuco, Estado de Mudança. Vem pra cá, que aqui tem oferta e economia nas lojas do Queima. Confira! Camisolas a partir de R$12. Blusas adulto a partir de R$13, R$15 e R$18. Camisas adulto a partir de R$15, R$18 e R$20. Short jeans masculino e feminino a partir de R$28. Calça jeans masculino e feminino a partir de R$45. Panos de prato a partir de R$2,50 e R$3,80. Toalhas de banho a partir de R$12,50. Meias a partir de R$4,50. Todo dia estamos aguardando por você. Venha nos visitar no centro de Araripina. Tá grande, tá número 1 de Araripina pra você, uma excelente manhã. Estamos de volta pra mais um programa líder de audiência de todas as manhãs aqui na Grandona. Aumente o volume aí. Grande Serra FM. 11 da manhã e 11 minutos. Aperta o play, vai. Aperta o play no nosso WhatsApp. Começa agora o seu programa de todas as manhãs. WhatsApp da Grande. Você pede sua música e a gente toca. Está no ar o WhatsApp da Grande. Muito bem, tá numa mais versão do WhatsApp da Grande nessa manhã de quinta-feira, já esquenta pro final de semana, te convidando, e você já sabe como funciona, saca o celular do bolso, adiciona a Grande, 87991470340, manda sua mensagem de áudio, de texto, fala: Matheus, quero ouvir essa hoje, vai oferecer pra quem você quiser no final, só não esquece da carimbada marota, tá na Grande? A número 1 de Araripina, liberando as suas participações de hoje. Deixa eu ver quem é que tá comigo. Vai lá, bom dia pra você. Quem é essa pessoinha aqui? Vamos lá, produção, bom dia. Oi, Luiz, bom dia. É direto, tá tranquilo. Luiz, passamos aí do Padre Reginaldo Manzotti. A letra da mulher: alma ferida, alma curada. Só pra me curtir mesmo, oferecer pra todos que tá curtindo. Tô na Grande, tô na número 1 de Araripina. Mandou super bem, valeu, minha linda. Obrigado pela audiência, muito obrigado pela sintonia. Tem mais gente que entra conosco. Deixa eu ver quem é que tá comigo, é ela. Nossa querida Selminha de Trindade. Oi, Selma, bom dia, minha linda. Como é que você tá, hein? Quanto tempo, Selminha? Cadê? Tá carregando o áudio dela? Vamos lá. Cadê a Selminha? Já tá aqui? Vai lá, bom dia. Bom dia, Mateuzinho. Gostaria de ouvir a música de Natanzinho, Namorar na Praia. Só pra curtir mesmo, tá? Tá na Grande, tá bom demais. Valeu, minha lindona. Obrigado pela audiência aí, obrigado pela sintonia. Curtindo a programação da Grande lá em Trindade, a minha amiga Céu. Oi, Céuminha, como é que você tá, meu amor? Como é que você tá? Sumida. Mais gente comigo, libera mais uma. Bom dia, Matheus. Quero ouvir a música de Priscila Senna. Ofereço pra todo mundo que tá te ouvindo aí. Valeu, obrigado pela audiência aí. Muito obrigado pela sintonia. Vamos começar bem o nosso WhatsApp da Grande de hoje. O que eu mais quero é te amar na praia. Que tal? Vamos começar com essa? Essa é boa, hein? Vamos começar com: o que eu mais quero é te amar na praia. E dizer te amo na sua cara. Só falando de amor. Falando de amor pra você, aqui na Grandona. O que eu mais quero é te amar na praia. Dizer te amo bem na tua cara. Perguntando por você, ele só volta a bater quando você aparecer. Então volta logo, que até meu relógio tá contando as horas pra te ter aqui comigo. Traz de volta o meu sorriso.